O pai do capo não dorme na cama, debaixo da roseira, no meio da rama. O pai do campo não dorme na cama, debaixo da roseira, no meio da rama. O pai do campo não dorme na cama, debaixo da roseira, no meio da rama. O pai do campo não dorme na cama, debaixo da roseira, no meio da rama. Você canta comigo sempre na ponta do banco, que eu conheço o cantador, é no primeiro salabanco. Escreve lá do caminho, se não achar papel e tinta, nas asas de um passarinho. Meu pai do campo não dorme na cama, debaixo da roseira, no meio da rama. Meu pai do campo não dorme na cama, debaixo da roseira, no meio da rama. Eu vi meu lento branco por cima da laranjeira, deu na moça, deu na rosa, deu na garota parceira. Meu pai do campo não dorme na cama, debaixo da roseira.